approach, good day again, Condor 081, level 182, descending 160, my arrival. Condor 081, clear my arrival, descending my tank, 3000 feet, QNH 1012. Expect the ILS X-ray runway 10. Condor 081, descending 3000 feet, altimeter 1012, expect ILS X-ray 10. Cabin será 1052. Salvador, bom dia, Gono, 7195, chegada Bonf, desse mantém a nível de voo 0620, vigilância. Bonf 0620, Gono, 7195. Sideral 9970, bom dia, chegada Mari. Desça e mantenha o nível de voo 050, aguarde o ILS X-Ray da 1-0. Pode confirmar a temperatura negativa. Reajuste 1012, 1-0-1-2, temperatura 27 graus e o vento calmo. Vamos informar 3-0. Graças. Condor 081, we have to divert to the left to avoid build-up, heading would be 035. Okay, clear left deviation, Condor 081. Send left heading 035, Condor 081. Controle Salvador, bom dia. Web 5808. Web 5808, bom dia. Assume e mantenha o 340, saída Gol e vigilância. Saída Gole Vigilância, possibilidade de direto Gole? Mantém inicialmente perfil 5808. 08. Rio 5973, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Cliente chamado localizador, Rio 5973. A informação entra na frequência 1277. Cliente, obrigado pela informação 3201, assume o posicionamento para o posicionamento geral. 3-0-1. Tem alguma velocidade pro 9970 ou podemos bater a raiz? Não, 9970, sideral, redução 250 nós. Controle Salvador, bom dia, Gono 897. 897, bom dia, desse mantém o 070, chegada Bonf, redução 250 nós. É o número 6 na aproximação. 070, BOMF 2509, voo no 897, obrigado. Canal 081, Sabado Control. Canal 081, go ahead. Confirm how many miles will be necessary the deviation? Another 12 miles and then we can turn right. Okay, roger. Boa noite, 04, desse mantenha 2000 pés, 1012 ajustes. Vetor para sinal DLS X-Ray, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador, descendo para 2000, estado 1012, gol, 1804. Bono 7 no 5, ao passar a centena, inicia redução para 220 nós. 220, centro, Bono 7 no 5. Bono 5808, voe direto, Elefa. Direto, Elefa, 5808. 5973, passou dona, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, sim. Zona 71, informação Charlie correta, pronto para Copa Guarulhos? Pronto para Copa Guarulhos. Perfeito, Zona 71 autorizada para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, Peruíque 50. Decolada da pista no zero, com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, aciona 5574, TAN 3171. Cruzado Guarulhos, 360 nível inicial. Da Peruíque 50 aerovia. Decolada 1-0, curva à direita, da EL, Leda, Bidev. 19.8 e 5574, TAN 3171. 5574, cotejamento correto, TAN 3171. No portão 7, chame pronto para pushback acionamento. 7, chamarei pronto, TAN 3171. Ok, clear, intercept the localized course, condo 081. Ok, thank you very much, clear to intercept the localized runway 1-1-0-8-1. 230, limite a magnética 120 de cima. Direita 230, a limite a 130 de cima, é isso? Limite a magnética 120 de cima. 120 de cima. Zero ATR, reduce speed to 170 knots. Reduce speed 170 knots, and 081. Role o voo 607, nível 180, com informação Charlie. 607, deixe manter o 080 na chegada BOMF. Aguarde o ILS X-Ray 10. 080, BOMF X-Ray 10. Geral 9970, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, limite ao localizador. Inicie redução para 2109. Proa 10, intercepto pelo curso localizador. Objeto 5808, chame o centro em 13325, alterna 1251. Centro 13325, 251. Bom dia, posso mesmo. Bom dia. Continue descida para 4.000, 1.012 ajuste, gol no 7 no 5. 4.012. Gol no 804 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 160 em ponto estabilizado. 160, reportará estabilizado, gol no 804. Conduzir 81, descendo e mantém 2000, 1.012. Channel 2000, QNH 1012, Conda 081. Próxima interseção à direita, taxi autorizado via Alfa, quilo até o Pat 3, nesta frequência Rio 5973. 5973. 5970. Firma, mantenha 5000, seu 9970. Gol 1897, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 235, limite a magnética 120 de Simbra, tarifa e descida até o nível de voo 060. 230, 120 de Simbra, 060 nível, 1897. Afirmativa, passar uma centena, inicia a redução 220 nós, gol 1897. Uma centena, 220 nós, gol 1897. Gol no 7, no 5, continue descida para 2.000 pés, ajuste 1.012, redução para 1.90 mais. 2.012, 1.90, gol no 804, 2 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, obrigado, bom dia. Federal 9970, continue a descida para 3.000 pés, ajuste 1.012. 1.012, 3.000. Conduzir 81, complete LS approach, contact tower on 1.8 decimal 6. 1.8 decimal 6, conduzir 1. Milha do marcador externo já baixado, travado, pista vista. Código no 804, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, vento calmo, pistão no 0 molhada, pouso autorizado, pistão no 0 no 804. Leve pouso, pistão no 0, time do 1 no 0 no 2, gol 1 no 804. So, local no 081, we are on the localizer 10. Condo 081, I still do not have insight on final, QNH now on 012, continue approach, report to outer marker, Condo 081. Continue approach and report auto marker, QNH 1012, Condo 081. Condo 021, just one correction, I have insight already on final, sir. Okay, Condo 081. Portão 9 aprovado, posicionamento 3201, no chame táxi. Aprovado, posicionamento, chamar para 3201. Está na proa 080. 080, você interceptou o curso geral. Gol 607. 607, desça até 4.000, reduz a velocidade 220 nós, ajuste 1.012. 4.000, 220, 1.012, 607. Gol no 897, desça e mantenha 3.000, ajuste 1.012. 3.012, gol no 897. Dizendo que o localizador, gol 7, não tem. O 7 no 5, complete final ILS, torre 118, decimal 6. 86, gol no 7 no 5. Federal 9970, tá livre descida 2.000, autorizado ILS. Em cedo, som para aproximação, segue Boeing 737 a 6 milhas à frente. Diego no 7 no 5, tráfego ainda no avistado, ajuste no 012, número 3 para pouso em Salvador, continua a aproximação, reporte externo, trem baixo travado no 7 no 5. É, se preparar agora no 7 no 5. Meia, 07, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Direita 240, o mesmo, 607. O 897 está livre descida para 2000. 897, 2000, agora 897. 3, mantenha a posição no pátio 3, reportando para ingresso no pátio principal, no 804. Alfa, Kilo e pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, gol 1 no 804. Condor 081, I have set a final continuing approach, I'll report when we vacated Condor 081. Continue the approach, Condor 081. 1897, esquerda, proa 1180, limite ao localizador. Esquerda 1180, limite lock, 1897. Sideral 9970, 9 milhas para o externo, completa a redução para aproximação, torre 118.6. Sideral 9970, bom dia, estabilizado. Bom dia, Sideral 9970, tráfego ainda não avistado, ajuste no 012, é o número 3 para pouso em Salvador, continua a aproximação, reporte no externo, tem baixo travado avistando, 9970. Para o localizador, curva à esquerda na proa 120, ponto estabilizado. Esquerda 120, gol no 897, reportado. Informação, Charlie. Gol no 607, continue descida para 2.000 pés, ajuste 1.012. 2.012, 607. Então 3.597, chegada Bonf, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1.012, vigilância. Bonf 3.012, 3.597. Checado, gol 7 no 5. 7 no 7 no 5, continua a aproximação e fora de vista livre, senhor. 7. Lugier, it's one on the ground at 5-2. Vacate runway in the next intersection to your right. Then clear taxi via Alpha Kilo Apron 3. Call me on Apron 3, ready to enter Apron 1, Condor 081. Condor 081 vacating now to the right, Alpha Kilo Apron 3, and call you before entering Apron 3. Roger, sir. Bono 7 no 5, pista liberada agora, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 2 nós, ajuste no 0, 1 no 2, pista no 0 molhada, Bono 7 no 5. Ele pousa no 0, Bono 7 no 5. Fogo no 804, parte 3. Sente no 804, mantenha a posição na faixa 3, aguardando para ingresso na faixa principal no 804. Mantenha posição, aguardando para a parte principal, voo no 804. Sunilton 3601 com 96, altura meia de 3 horas, alterna Guarulhos para o táxi. Guarulhos, 096, 3 horas copiado. TAM 3201, táxi aprovado via parte principal, Juliette Alfa, ajuste no 012. Chame pronto para decolagem, ponto espera pista no 0, TAM 3201. Autorizado táxi, parte Juliette Alfa. Chamar pronto no ponto de espera, estado 102, 3202. 3201. O Gol no 7 no 5, após a passagem do TAM em direção ao ponto de espera, tem livre ingresso no pátio principal. A correção. Gol 804, após a passagem do TAM em direção ao ponto de espera, tem livre ingresso no pátio principal. Portão 1 no 0 no 804. Portão 1 no 0, gol no 804. Passou externo configurado 9970. Seixo 9970, número 2 para pouso, continue a aproximação, informe pista livre 9970. Comando 081, approaching apron 3. 081, clear to enter apron 3, call me to enter apron 1, 081. Come to 081, we are clear to enter apron 3, and we continue calling before entering apron 1. 83071, acionamento pushback, portão 7. 7, aguarde para acionamento pushback, 3071, aproximadamente 3 minutos, sir. Copiado. No 7 no 5, no solo 55, libera direita, chame pista livre, senhor. Libera direita, espera pista livre, gol 7 no 5. Zero, pista sendo liberada no momento, vento calmo, ajuste no 012, pista molhada, pouso autorizado, pista 10, acelerão 9970. Livre pouso. Livrou, gol 705. Polo 7 no 5, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, no 7 no 5. Tente Alfa, Kilo, pátio 3, portaram no pátio 3 para ingresso. Conda 081, clear to enter main apron, gate 11, gate 11. Con 801, we are clear to enter the main apron and stand 11, thank you. TAM 31 no 71, enquadração com o grupo de solo, após o Boeing da Condor passar a cauda, tem livre o pushback acionamento 31 no 71. O Boeing da Condor será o segundo tráfego a passar a cauda. Copiado, assistindo o tráfego da Condor, após a inicial push, TAM 31 no 71. 170. 05, assina a indicação, autorizada a bomba, seleção 050. Autorizada a bomba, descendo 050, gol 1605. Torre Salvador, 1897, bom dia, final 10, baixar o trabalho. Bom dia, 1897, tráfego avistado, ajuste 1012, continue a aproximação, informe aí, pista livre, 1897. 71897. Sideral 9970, no solo 57, libera a direita. Taxi aprovado, Alfa Kilo, pátio 3, nesta frequência 9970. Já. Oi, bom dia, já vai ter 9660. Bom dia, 9660, mantenha a frequência. Certo. Torre, confirme para o 1804, o 9 ou o 10? 1804, portão 10. 10, eu estou chamando aqui para o 9. Gol no 897, check trem, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 2, pista no 0, molhada, senhor. Sim, escreve pouso, molhada, 1 no 0, gol no 897. Gol 607, na final da 1 no 0. Gol no 607, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, é o número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação, informe pista livre no 607. Guardando, 607. 1804, a posição que eu tenho para o senhor é realmente a 10, a posição 09 é para uma outra aeronave da sua companhia mesmo, senhor. Ok, sim, segue para 10, gol no 804. 9660. 9660, conquista uma centena, guarde o cofre, senhor, confirme pátio. É, pátio da Baixeira, é, quantidade aquela da 17? Ciente, será coordenado da colagem do 17, aguarde para a cópia 9960. Muito bem, então autorizado o acionamento táxi, reporte na interseção para o ingresso, aguardando cópia 9960. 9960. É para aparecer agora, senhor? Afirmo. Opa, agradeço. O 17 anos já tem livre o pushback acionamento, ok? Chame táxi. Chamando o táxi, está treinando o 7 anos. O 97 no solo 00, libere a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, gol no 897. 7 Alfa, Kilo, pátio 3, reportará para ingresso, gol no 897. Check-in. Taxa travado, 607. Pelo 607, pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 2 nós, ajuste no 0 no 2, pistão no 0 molhado no 607. 607, pouso no 0. 3201, visual algum bug da Gol agora, curto final, pista no 0. Afirmativo 3201. 3201, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no 0. Após a passagem da aeronave que pousa ali, mantém pistão no 0, 3201. 2, Salvador, objeto 572. 1 no 7 no 5, autorizado ingresso, parte principal, portão 04. 10, portão 4, portão 7, 7. 5722, só um minuto, senhor. Aguardando. O 3597 poderia voar direto Duna, da presente? Autorizado. Duna 3597. No 607, no solo 02, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, no 607. Próxima direita, Alfa, Kilo, chamada para ingresso principal, no 607. Gol no 605, desça para 4 mil pés, quer ligar no 092. Descendo para 4 mil pés, o gol no 605. TAN-3201, vento calmo, ajuste no 02, autorizado a decolar, pista no 0, TAN-3201. Autorizado a decolar, pista no 0, 3201. TAN-3171, 151, 3 horas e 50, confirma.